senhoras e senhores. Yeah. Eliton. Yeah. DJ Alpiste. Na rocha. Próximo nível, Nicole. Saca só. Pagando preço, eu sigo pelo estreito nego. Dormindo tarde todo dia e acordando cedo. Resistindo ataques que às vezes me dão medo. A recompensa me motiva, isso reconheço. Focado eu sigo, me alimento no Deus vivo. Mortificando a carne, meu espírito vivifico. Com metas claras, resistindo a meu inimigo. Apoiado nele, fico firme, eu resisto. No olho do furacão, tenho esperança. No momento certo, creio que vira bonança. Disciplina que supera a desesperança. Brindarei vitória no estilo extravagância. Eu creio na promessa que o melhor ainda está por vir. E esse é o motivo que me faz não desistir. Na rocha minha vida optei por construir. Nego, eu tô tranquilo porque sei que não irei ruir. Firme, forte, forte, inabalável. Firme, inquebrável, tipo intocável. Firme na rocha, eu finquei a minha fé. O maremoto passou e ainda estou de pé. Firme, forte, forte, inabalável. Firme, inquebrável, tipo intocável. Sobre a rocha construí a minha fé. O terremoto passou e ainda estou de pé. Eu sei que a soberba precede a ruína. Por isso clamo que humildade guie minha vida. Exalto ao único que é digno de receber toda honra, toda glória e todo poder. Guia meu proceder, me faz olhar pra cruz. Que eu reflita a sua glória e a sua luz. Com a simplicidade de uma pomba me conduz. Prudente como a serpente, meu chamado farei jus. Não me entenda mal, mas eu sei que me guia. Não me entenda mal, mas nele minha fé confia. Ele que me firma, ele me sustenta. Em minhas batalhas luta e me representa. Atos de falsos, inveja não me deprimem. Status intocável, em alguns casos a vertigem. Palavras negativas lançadas não me oprimem. Intrigas da oposição não me atingem nem vou. Firme, forte, forte, inabalável. Firme, inquebrável, tipo intocável. Firme na rocha, eu finquei a minha fé. O maremoto passou e ainda estou de pé. Firme, forte, forte, inabalável. Firme, inquebrável, tipo intocável. Sobre a rocha construí a minha fé. O terremoto passou e ainda estou de pé. É, se eu for falar de tudo que eu passei, não dá tempo. Sigo pelo certo, caminhando contra o vento. Derrubando gigantes pela força do Senhor. Mantendo a postura de um guerreiro lutador. Eu sei que muita gente se espelha em mim. Por isso sou exemplo do começo até o fim. Eu somo, não divido vitória. Compartilho, faço da minha luta um aprendizado lírico. Na ponta da caneta, muita ideia pra trocar. Já são 18 anos, eu acabei de chegar. Dos falsos invejosos que querem ver o meu fim, até os manos verdadeiros que torcem por mim. Firme, na rocha eu vou passando por cima. Professor no rap, ensino com minha rima. DJ Alpiste e Eliton OSK. Parceria forte que chegou para ficar, porque... Firme, forte, forte, inabalável. Firme, inquebrável, tipo intocável. Firme, na rocha eu finquei a minha fé. O maremoto passou e ainda estou de pé. Firme, forte, forte, inabalável. Firme, inquebrável, tipo intocável. Sobre a rocha construí a minha fé. O terremoto passou e ainda estou de pé.